bilhete Vitor Charlie, quando possível informe seu estimado propósito. 1442, em Brumado, bilhete Vitor Charlie. 1442, ciente. Bomber Alfa, corredor forte até 20 milhas, o plano das 1328. Vetor 20, desça para 2000 pés, ajuste na 095. Para 2000, também sim, para 20. O 1777, na posição, tem que dar informação, novembro. 3191, no portão 8, está livre, chame táxi. Autorizado, 3191. O 1777, mantenha a escuta aguardando por seguro. Aguardando por seguro. Número Alfa, confirmando, corredor Axé, até quantas milhas? São